e bobos, seus namorados. Você vivia só no meu caminho, com o seu jeitinho me acostumei. O seu sorriso me enfeitiçou, em pouquinho tempo me apaixonei. O nosso amor durou tão pouco tempo, você já viu que eu estava gamado. Quando falei em casamento, você deixou-me abandonado. Agora vivo sem os seus carinhos, chorando baixinho sempre a sofrer. Eu já sabia que não dava certo, é bom que eu sofra para aprender. Adeus, ingrata, vou partir chorando, comigo levando sua ingratidão. Talvez um dia o seu orgulho faça o seu pranto cair pelo chão. Não quero mais amar ninguém na vida, porque eu já tive essa boa lição. É muito certo aquele ditado, a gente vê a cara e não vê coração. É muito certo aquele ditado, a gente vê a cara e não vê coração. É muito certo aquele